Bom, dando sequência, sua programação espertíssima, 103,1 Clube FM, São José dos Campos. É Easy Lady, Espanha. Outra vez. Como é que tá? Onde tudo acontece. Manda Mesquita, Greg está, Greg. É. Pingue Mesquita, Petiter. Ele é conhecido como Petiter nos Estados Unidos. Peter Cetera. Depois eu conto pra vocês essa verdadeira história. É, no junto. Agora 5h31. Momento Esportivo Clube FM. Um oferecimento Madeiras Leal. Pois é, a Secretaria Municipal de Esportes de São José dos Campos continua mantendo contatos com dirigentes de outras cidades para definir detalhes sobre os jogos regionais desse ano, envolvendo municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A competição dessa temporada será disputada entre os dias 1º e 12 de julho. Tá aí, bem-vindo muito futebol no Paraná. Não atrase sua obra. Na Madeiras Léo, seu pedido tem entrega imediata. Ligue 22-1266. Ligue 22-1266. A Associação Esportiva São José iniciará novo período de treinamentos em natação a partir do mês de maio. As inscrições de sócios e não sócios obedecerão ao seguinte calendário. De 21 a 24 de abril, somente renovações de matrículas de nadadores já inscritos nos diversos níveis. De 27 a 30 de abril, preenchimento de eventuais vagas com novas inscrições. Informações e inscrições poderão ser feitas na Secretaria Esportiva, no Ginásio de Esportes Lineu de Moura, em horário comercial.